preciso de você. Pra ser feliz eu só preciso te merecer. Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida. Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor. E se eu chorar vai ser de saudade. Eu vou te ligar quando ela bater às 4, 5 da manhã. Fala que eu sou seu fã, só liguei pra dizer o quê? Que a gente encaixa, é a tampa, é a panela, é a chama, é a pele, é a cama e o colchão. E que o mal de quem ama é saudade. Você é a metade do meu coração. E que eu sou o amor da sua vida. Eu sou água doce pra você beber. E que eu quero ouvir na sua boca que você é louca por mim, como eu sou por você. Preciso de você. Pra ser feliz eu só preciso te merecer. Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida. Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor. E se eu chorar vai ser saudade. Eu vou te ligar quando ela bater às 4, 5 da manhã. Fala que eu sou seu fã, só liguei pra dizer. A gente se encaixa, é a trampa, é a panela, é a chama, é a vela, é a cama e o colchão. E que o mal de quem ama é saudade. Você é a metade do meu coração. E que eu sou o amor da sua vida. Eu sou água doce pra você beber. E que eu quero ouvir da sua boca que você é louca por mim. Que a gente se encaixa, é a trampa, é a panela, é a chama, é a vela, é a cama e o colchão. E que o mal de quem ama é saudade. Você é a metade do meu coração. E que eu sou o amor da sua vida. Que eu sou água doce pra você beber. E que eu quero ouvir da sua boca que você é louca por mim, como eu sou por você. Como eu sou por você. Obrigado.